deixo o meu sincero abraço. É hora de partir. Vejo teu olhar distante, me despeço do que um dia fomos e canto pra subir. Já não há em teu abraço amor para servir. Cada hora de me levantar da mesa e cantar pra subir. Vou tentar te esquecer, mas por favor, não te esqueças de mim, meu grande amor. Vou tentar esquecer, mas por favor, não te esqueças de mim. Deixo meu sincero abraço. É hora de partir. Teu olhar distante, me despeço do que um dia fomos e canto pra subir. Já não há em teu abraço amor para servir. Chegada a hora de me levantar da mesa e cantar pra subir. Vou tentar te esquecer, mas por favor, não te esqueças de mim, meu grande amor. Vou tentar esquecer, mas por favor, não te esqueças de mim.